cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui à primeira edição de outubro de 2013 do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, uma altura em que vamos aqui recordar uma banda que já esteve connosco, falando com um dos elementos que também já esteve connosco, mas a propósito de outra banda, e na altura falamos a Rezar aos Paus. Pois bem, temos o tema aqui, aproveitando a semana de edição do álbum Turbulento, dos Lino Martini, temos aqui ao telefone Hélio Moraes, precisamente a falar sobre este álbum. Sendo que recordamos que Lino Martini já por aqui passaram, na altura estávamos no início de 2011, e a Cláudia Guerreiro, portanto baixo e voz desta banda, esteve connosco na altura que passava aqui muito o Mulher a Dias, que era um dos singles do álbum que na altura estava em destaque aqui na Boa Nova, e que precedia, portanto, a este Turbulento, o álbum que está à venda desde a passada segunda-feira. Pois bem, de saudar aqui o Hélio Moraes, estamos a ligar para Lisboa, e uma vez mais tem que ser via telefone, a distância isso obriga. Hélio, bem-vindo aqui uma vez à Rádio Boa Nova. Recordar naturalmente a conversa que tivemos aqui há um tempo atrás, a propósito dos Paus, uma banda que tem assiduamente presença aqui na Boa Nova, um pouco também como este novo álbum, Turbulento, desde que andamos a passar os ratos, agora já se pré-anuncia um novo single, portanto tem uma volta. Portanto, Lino Martini, que é uma banda que as pessoas aqui da Rádio Boa Nova conhecem bem, não é, dos seus ouvintes, muito bem por culpa do Casa Ocupada, mas também de álbuns, temas anteriores, do próprio Zé Pês, Lino Martini, do Intervalo, também dos Olhos de Mongol, enfim. É uma banda que tem, que comemora precisamente agora, e é por aí que vamos, 10 anos. Sim. Era emblemático comemorá-lo com um disco novo. Não necessariamente, nós não somos muito nem de bandeiras, nem de celebrações. Calhou mesmo, nós estamos a trabalhar neste disco já desde sei lá, do ano seguinte à edição do Casa Ocupada, e a ideia até era o disco ser editado o ano passado. Uhum. Mas pronto, mas a composição às vezes demora mais tempo do que a gente quer, e pronto, e aconteceu desta forma e coincidiu com o fazermos 10 anos. Até porque nós até, isto na verdade até quase que foi por culpa do disco ser atrasado, este ano é que nós reparámos que fazíamos 10 anos este ano. Este em edição por via da Universal. Isso muda alguma coisa em termos de lançamento de um disco? De lançamento, sim. Muda, é uma estrutura diferente, portanto também trabalha os discos de uma forma diferente daquela que nós trabalhamos até agora. Sempre trabalhamos com indies ou com edições de autor, portanto é claro que tem uma diferença um pouco maior, tem uma estrutura maior, as coisas também processam-se de uma forma diferente. É o corolário desta, de vários lançamentos, recordamos aqui a Naked, a Rastilho, que neste momento comemoram os 10 anos, e apesar de você dizer que não, enfim, não são muito bandeiras, mas que agora venham a reeditar, ainda que de forma digital, toda a discografia. Não, sim, Sim, decidimos reeditar simplesmente porque não a tínhamos disponível online. Tínhamos só um disco ou dois, não estou em erro, online. Exato. E aproveitámos para disponibilizar o catálogo todo. Na verdade, a nossa relação com o Universal começou até por causa do catálogo digital e depois é que se ele entrou para o físico deste disco. Foi o primeiro contacto, foi precisamente no sentido de editar o nosso catálogo digital. Indie, como há pouco falado, foi criando uma legião de fãs. Enfim, entre aspas, só o termo legião, mas de facto são a banda que criaram um conjunto de pessoas que o seguem assiduamente e que nota-se perfeitamente, até pela vossa página no Facebook, a quantidade de pessoas que estavam à espera do lançamento deste turbulento que foi pré-anunciado e pré-divulgado também na Antena 3, podemos dizê-lo, está disponível no Spotify, portanto... Há um conjunto de pessoas que estão à espera daquilo que os Linda Martini vão gerando. Isso para uma banda, de facto, é muito interessante. É o premiar do trabalho que a gente faz na sala de ensaios e no dia-a-dia. Nem sempre se consegue, mas pá, quando tens o privilégio de ter um público assim, é uma coisa que te deixa muito feliz, não é? Qualquer banda deseja ter público que segue e que apoia e que divulga e que está sempre presente. E nós temos tido essa sorte e temos noção do privilégio que é. Muito dessa ligação vem pela mística que vocês apresentam ao vivo. Um pouco também faz aqui o paralelismo com os Paus. Provavelmente haverá aqui uma grande culpa do Hélio Moraes. Dizia isso... Porque vocês hoje à noite vão estar no Art Club, no Porto, no próximo dia 12 vão estar na sala Tejo do Meio Arena. O que é que as pessoas poderão esperar para o concerto de hoje e para o dia 12? Naturalmente a divulgação muito deste turbulento, mas já há termos que são enigmáticos, portanto, que de algum modo já não podem escapar de os tocar, como a Mulher a Dias, por exemplo, em um agora deste. Por acaso, há bastantes concertos em que não tocamos a Mulher a Dias. Já agora, só para desmistificar ali o que foi dito atrás, não acho mesmo que tenha nada a ver com o facto de eu estar nas duas bandas. Tem que ver com o meio de onde essas duas bandas vieram. E viemos todos da cena punk hardcore e, portanto, interpretamos todos música da mesma forma, ainda que as bandas sejam diferentes a nível de som, o background é igual. E isso sim é o verdadeiro motivo pelo qual a gente se apresenta em palco da forma que se apresenta. Tem que ver com aquela ética que nós todos trouxemos do punk hardcore. Quando o motivo me encontrar, vou pensar em assentar, fazer o enxoval de todas as coisas sem razão que deixamos pelo chão, sem saber onde há. Que invento um já vai tarde na conversa, mas temos que relembrar que são as pessoas ligadas aos Linda Martini. Uhum. Eli Moraes, na bateria e voz, Cláudio Ferreira, há pouco já falado, no baixo e voz, mantém-se da Henriques, uhum, voz e guitarra, e o Pedro Geraldo, guitarra e voz. Uhum. Esta coesão da banda é também determinante para a maneira como chegam às pessoas e para esta maneira profícua como vão criando discos. Sim, nós todos já nos conhecemos, eu julgo, para aí por volta de 96, 97, portanto já somos, nós estamos todos nas mesmas escolas ou vivíamos todos ali na mesma zona, portanto já nos conhecemos há muito, e acho que essa é a pedra basilar da banda, é o facto de sermos amigos há tanto tempo e de nos darmos bem e de termos crescido de uma forma que permitiu fazer sentido continuarmos juntos, porque às vezes temos grandes amigos na escola e depois as pessoas mudam e já não têm afinidade, e no nosso caso tivemos a sorte de mantermos essa afinidade e continuamos juntos a fazer música juntos, porque gostamos de estar juntos em primeira instância. A despesa da criação das músicas é uma vez mais praticamente uma ligação de todos vós, com algumas exceções aqui e também com uma ligação aqui no tema de Fevereiro Tanto Mar, uhum, uma edição do Chico Buarque, mas essa criação continua a ser fácil de fazer em conjunto? Não, porque somos quatro. Somos quatro e não há preponderância de ninguém, então para se chegar a um consenso é preciso falar-se das coisas, há avanço, há recuso, há tentativas de moldarmos as coisas de forma a agradar a toda a gente e isso leva tempo, e talvez por isso tenhamos levado 3 anos a editar um disco novo, porque não é um processo fácil na medida em que não há ninguém a ditar regras ali, são quatro cabeças pensantes e que opinam, e que se uma não estiver mesmo nada confortável com o que se está a fazer, a coisa não avança, simplesmente fica ali, pronto. Para se avançar tem que haver um consenso, ainda que possa haver às vezes uma pessoa que esteja menos contente com o que se está a fazer, não é uma coisa que lhe faça tanta confusão que impeça que a coisa avance. Quando faz mesmo muita confusão, não se avança, simplesmente, e pronto, e passa-se para outra. Thank you. tema que pré-anunciou o disco e de alguma maneira veio a despertar a curiosidade para quem esteja mesmo atento e perceber que vinha com o Ratos, vinha aí um novo disco dos Linda Martini, veio a ter um muito interessante teledisco, eu gosto mais do termo que videoclipe, com a realização do Bruno Ferreira. Dizem até as boas línguas que o tema Volta também terá um videoclipe criado pelo mesmo realizador. Sim. Naturalmente satisfeitos com o trabalho. Isto traz-nos à colação aquela situação de que, já que hoje falámos aqui no nosso programa, que é fazer-se um bom trabalho em termos de imagem, até para divulgar, e depois em canal aberto, e quando digo isto, falo umas quatro canais, enfim, que todos nós temos em casa, não há espaço, quer para a vossa, quer para os outros, não há espaço para a música, ou seja, aquilo que é que seria para ser televisionado acaba por ter que ser, entre aspas, youtubado, senão não chega às pessoas. Enquanto criador, como é que vive com esse fenómeno? Bem, o YouTube hoje em dia já gera receita, quer dizer, pelo menos lá fora e nos países que já têm serviço disponível há mais tempo, não é? Cá ainda as coisas levam um bocado de tempo a processar e as bandas têm que fazer exposição atrás de exposição atrás de exposição a provar que as músicas que lá metem são suas. O que torna o processo todo muito chato, demoroso e muito pouco lucrativo. Portanto, sim, neste momento, a forma que as bandas têm de expor os seus vídeos é no YouTube e não lucram praticamente nada com isso. Mas é a plataforma que há, também se formos a pensar bem, é a plataforma que mais divulga e que chega a mais pessoas mais facilmente. Portanto, a coisa acaba por se tornar, se tens a sorte do vídeo se tornar viral, pode ser uma coisa muito importante mesmo, às vezes mais se calhar do que passar num canal de televisão que se intitula canal de música e que na verdade passa 10 ou 20% do seu tempo de antena de música e o resto são programas que não interessam para nada. Portanto, sim, acaba por ser se calhar mais benéfico ter um vídeo no YouTube. É claro que essa questão de não gerar receita torna-se preocupante porque os vídeos pagam-se e tem que se gastar dinheiro. Portanto, acaba por vezes ficar impossível as bandas terem mais vídeos. Esse espartilho, no entanto, não vos tem inibido de o criar, como foi o caso destes, e de volta agora. Sim. We'll be right back. abertura da cooperativa Imagem, embora sabemos que isso é uma despesa que parte mais da Cláudia Guerreiro, que é mais dedicada aos conceitos gráficos, este trabalho está muito interessante, a semelhança, como já tinha dito, aliás, do caso ocupado. Ainda aqui, uma vez mais, a preocupação em ter as letras, ou seja, dar nota às pessoas de que há interesse em perceberem aquilo que vocês querem dizer com as músicas. Sim. Não, eu acho que, sei lá, há bandas que cantam porque acham que têm que cantar e têm muito pouco a dizer, e se calhar às vezes mais vale não dizer nada. No nosso caso, nós então, de início da banda, sempre cantámos muito pouco. Aos poucos as coisas foram mudando, e o André também tem escrito mais ao longo do ano, portanto, não, mesmo para coisas que não são música, então acaba por ter muito mais textos para depois musicar. Uhum. Mas as coisas acontecem porque sentimos que há ali qualquer coisa a dizer mesmo. Não, então queremos que as pessoas percebam, queremos que as pessoas ouçam. Quando temos alguma coisa em que acreditamos e que gostamos de ver divulgada, gostamos que as pessoas percebam, não é? Não, senão é só ruído que está ali, não, não faz sentido. Para nós, não é? Claro, para outras pessoas faz, mas para nós não faz muito sentido. Enganem-se as pessoas que venham pegar no livrinho, é o termo correto, do que está dentro do disco, de que queiram fazer uma leitura linear, pois ela não é possível. Portanto, há que virar para um lado, virar para o outro, conseguir ter. Claro que isto também foi pensado, não é obra do acaso. É, essa parte foi da Rita Vieira, que foi a designer que compilou e juntou as coisas todas juntamente com a Cláudia. Sim, isto é, de certa forma, é criar uma relação da pessoa com o objeto, não é? Não ser uma coisa que está para ali só. É certo que hoje em dia os CDs, como CD e como objeto, estão bastante valorizados, mas quem compra o CD é bom ter ali qualquer coisa para criar uma relação com ele e ter que o mexer, ter que o virar, ter que o folhear todo como deve ser. E para tentar perceber as letras e o que está lá escrito é um conceito engraçado. We'll be right back. Para provar que a música não tem amarras, e já há pouco me referi ao tema, o Fabril, vem ter aqui um sample do tema Tanto Mar, do Chico Buarque. Escolha a vossa, naturalmente. Prova isso, como eu dizia há pouco. Não há impossíveis na música. Não, mas a relação com a nossa relação com coisas dos anos 70 já vem de longe, com o Fernando Torres e mesmo com o sample do Zé Mário Branco também. Esta do Chico Buarque também foi escrita para o Sérgio Godinho, por conta da Revolução, e portanto é um imaginário que já habita nas nossas músicas há bastante tempo. Este, o André escreveu a letra de Fabril um pouco inspirada no Tanto Mar, e a música já estava feita, depois ele fez a letra inspirada no Tanto Mar, e depois havia uma segunda parte da música que era instrumental e que era longa, e pensámos, já que a letra tinha sido inspirada no Tanto Mar, porque não pôr um sample da voz do Chico, e pronto, e depois tomaram-se as diligências necessárias para ter autorização para isso, e pronto, e a coisa aconteceu. Felizmente ele também acedeu e foi bom. A ideia do single perdeu-se um bocado no tempo do vinil, mas vocês pré-anunciaram com um tema, vêm agora apresentar um outro. Diziam aqui, também as boas línguas, que, entanto, vocês já vinham tocando o Juárez nos concertos. Não é esse que vocês indicam como single? Não. Porquê, agora? Porque é uma música que resultou muito bem ao vivo, e os nossos concertos são muito enérgicos, e para já não queríamos estar já a mostrar o segundo single. O primeiro já tínhamos editado o vídeo, portanto naturalmente que o tocaríamos. E depois queríamos tocar mais uma música nova, mas não queríamos estar a tocar já o próximo single, então resolvemos tocar o Juárez, que é uma música que é forte ao vivo e faz sentido. E foi só por isso, não foi por mais razão nenhuma. We'll be right back. conhecimento vocês vieram a ter? Por exemplo, o suplemento de vossa capa do Y, o suplemento de cultura do Jornal Público. Uhum. Acha que com a edição deste Turbulento tornaram-se mais, entre aspas, mediáticos? Ou isso resulta de todo o percurso que vem até aqui? Sim, eu acho que vem de todo o percurso. Tem sido um crescendo natural, já com o caso ocupado nós tivemos imensa imprensa escrita e falada. Agora temos conseguido umas coisas um pouco diferentes e temos conseguido até melhores notas a nível de disco, de crítica ao disco. Mas acho que tem muito que ver com uma ideia de carreira que as pessoas têm da banda neste momento, que é, já temos alguns lançamentos e continuamos a manter as coisas sob o nosso controle e continuamos a fazer as coisas da nossa forma habitual e acho que temos sido um pouco também, não diria premiados, não é a palavra correta, mas temos sido também acarinhados e recompensados por isso. Acho que é por aí. Acho que muitas vezes até as coisas que eu vejo escritas me parecem ser no sentido de um reconhecimento mais do que de uma adoração ou de uma admiração. Acho que é mais um assumido, ok, estes tipos estão aqui, já sim, pela vossa perseverança, não é? Discos. Sim, sim, sim.

conversar. Chegou a hora de acabar. Ora, já falámos da edição do disco, falámos também aqui da componente da gráfica dele, e agora vamos, não podemos deixar de falar, apesar de não ser uma preocupação propriamente vossa, da maneira como é que os discos chegam às pessoas. Aliás, dizia aqui, com a piada, e eu costumo recordar esta imagem, o Miguel Majas do Seda dizia que quando ia com o cão ao veterinário e ele dizia que tinha alguma pulga, imaginava que existiam 6, e que os discos eram igual, porque cada disco que se vendia haveria 6 cópias por ir andar. Hoje até já nem se fazem cópias, é tudo desmaterializado, é tudo no MP3. Como é que os Linda Martini, enfim, convivem com isto? Sendo certo que a internet permite também chegar a todo lado, não é? Sim, nós não gostamos de fazer o papel moralista da música, nem de clichês da música. Agora, há uma coisa que quem saca um disco tem que ter presente, e muitas vezes eu acho que as pessoas não têm noção disso, e se calhar por isso é que também acontece mais frequentemente. As bandas vivem essencialmente de concertos, é um facto, não vendem tanto a venda de discos. No entanto, o que lhes permite dar concertos e ter concertos e ter a oportunidade de ter concertos é o facto de editarem um disco que legitima a banda e traz-lhes promoção e comunicação, e isso gera concertos. Se, de repente, as editoras deixam de vender discos das bandas, perdem o interesse em investir nessas bandas para gravar discos. Ora, isso o que é que vai gerar? Vai gerar falta de meios para as bandas terem possibilidade de pagar um estúdio, e, em último resultado, pode resultar em que, se calhar, a banda que para aquela pessoa é uma das suas bandas favoritas não vai ter dinheiro para gravar um segundo disco, ou um terceiro, ou um quarto disco, porque os discos não vendem e porque toda a gente os partilha gratuitamente. Não querendo fazer um papel de polícia mais uma vez, acho que toda a gente deve ter esta consciência que, ao sacar um disco, pode, de certa forma, estar a contribuir para que a banda não tenha dinheiro para gravar um segundo disco. Vocês vêm a gravar, precisamente, no estúdio Valentim de Carvalho, um pouco como já fizeram também com o Casa Ocupada, e com a participação de Nelson Carvalho. E há pouco dizia muito bem que os estúdios custam dinheiro. Não imaginam que, se um dia isso não acontecesse, baixar a fasquia e vir a gravar em casa, etc., com todas as vicissitudes que nós conhecemos? Não temos meios para isso ainda. E o nosso som, se fosse uma coisa mais popzinha, mais controlada, num ambiente mais controlado, seria possível. Até eu recordo-me do Noise Earth, consegue fazer as suas gravações na maioria sozinho, em casa. Agora, no nosso caso, temos uma bateria que toca muito alto, e para isso é preciso uma sala com espaço, é preciso os pré-amplificadores como deve ser para se poder controlar o som, é preciso compressores, é preciso uma série de coisas que não é mesmo viável para se gravar em casa. Tem que ver com o som. Nós tocamos rock, e tocamos rock muito alto, e isso não se consegue captar bem em casa. Ainda bem que se refere a Noise Earth, David Santos, é precisamente tanto a banda que irá suceder a voz na próxima semana aqui no caso Fazem Castor. agradecer ao Hélio uma vez mais a disponibilidade que teve para connosco. Obrigado. Estamos sempre de porta aberta para vós, como é habitual, e seguramente iremos falar mais vezes de Lina Martin, Paulo, enfim, que nos permita ter o contacto para consigo. Okay. Hélio, um abraço e felicidades para este trabalho. Obrigado, um abraço. Que as rugas não são expressão.